Os trens aqui, eles são bonitos, mas quando estão vazios. Porque assim, horário de rush tem até culto, cara. Aliás, São Ah. Paulo é bonita quando tá vazia, né, cara? O problema É, de São cara. Paulo é o paulistano. Eu... Não, é isso mesmo, cara. Oh, se fecha aí que ele tá certo. Girl, you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight. You let me know everything's all right. Hooked on a feeling. Bem-vindos, trutas e trutos, para mais um IntrutoCast, um podcast do Baile dos Trutas. Eu sou o Leonardo, estou aqui hoje com meus grandes trutas. Eunuco. Eu quero o olho daquele truta. Sorg. O bando de Zé Ruela gravando podcast. Dadá, o Joker. Eu não acredito que eles deixaram o Sorg lamber vocês desse jeito. Inferno. Além de ser truta, eu sou um truta muito grande. Que cola. Os trutas. Que cola por aí. Estamos aqui reunidos hoje porque vamos, nesse episódio vamos falar de trutas, o que comem, onde vivem, como se reproduzem. Afinal, grandes trutas andam frequentando os comentários do BDE e aplicando a lei da violência. Mas não vamos falar de trutas, na verdade isso é uma brincadeira. Nós vamos falar de guaxinins, vamos falar de árvores, vamos falar de patos e vamos falar de cachorros. Porque esse IntrutoCast é sobre o filme dos Guardiões da Galáxia. Esse filme que é puro fantastiquismo, com uma piada pronta, que conseguiu ser um sucesso. Enquanto a DC não consegue fazer um filme da Mulher Maravilha e Super-Homem sem usar Batman de muleta. Chupa, truta! Então, sem mais delongas, segue a truta! Galera, vamos começar aí com as impressões iniciais de cada um. Eunuco, o que você achou, sentiu, ou percebeu do filme? Cara, que filme gostoso de se ver, né? Tipo, que delícia, ele não, cara! Ele delícia. Não é ganha, que delícia! Que delícia, cara! Ai! Que delícia de filme, delícia, cara! Delícia de tipo, filme, cara! Tipo assim, ele não vai ganhar Oscar, ele não tem nenhuma grande lição de moral por trás, ele não é uma obra de teatro, do cinema, com uma carga dramática e uma grande lição junguiana. Ele só é um filme divertido pra caralho. É aquele filme que você senta e esquece de todos os seus problemas e sai de lá com um sorriso no rosto. E cinema tem que ser isso. Quem quer ver arte, vai pro museu, vai ler um livro, filho de uma puta. Vocês, chupadores de saco do Nolan, aprendem. Aprendam, seus viados. Filme bom é isso. Tô sim, foda-se. Agora Marvete. Eu admito puramente, sou Marveco e Deceneco tem tudo pra morrer no inferno esperando o filme da Liga. Hidrofóbico. Calma. Ele. Eu nunca, tá tudo bem. Ó a pressão. Que ó a pressão, cara. Olha as costelas, cara. Cuidado. Foda-se. Vai começar a doer. Tipo, o filme é bom pra caralho, o filme é divertido. Aí vai todo mundo falar, mas é a fórmula da Marvel, é filme pra criança, esse filme não tem nada que acrescenta a minha vida. O que que acrescenta a minha vida é ver um filme de um maluco pedófilo mascarado que fica batendo em bandido? Ah, vão pro inferno. Não, cara, dispenso. E você, Sorg, o que que você tem a dizer? Imagino que vai ser algo muito parecido com as impressões do Nuco, exceto o ódio. Cara, o filme, eu concordo, todo mundo concorda, a gente já conversou antes, não é um marco do cinema, não é um filme que vai revolucionar a indústria cinematográfica, mas é um filme muito legal, cara, é um filme legal demais. Ele não se leva a sério, ele tem um monte de clichê e dentro do roteiro ele mesmo brinca com o próprio clichê. A cena que o Guaxinim chega pro Drax e fala, ah, sua mulher morreu, seu filho morreu, e daí, sabe? Todo mundo tem alguém que morreu aqui. Então, sabe, ele não se leva a sério. Na hora que todo mundo se reúne, que tá todo mundo unido, porra, aí, ó, um bando de Zé Ruela em pé, nossa. Que... Cara, sabe, então, ele é um monte de clichê E ele sabe que o filme sabe que é um monte de clichê e ele joga isso na sua cara, sabe? É, no fi- a gente vai spoilerar essa porra pra caralho. E no final, quando o Ronan vai acabar com o planeta, porra, o Star-Lord começa a dançar na frente dele, cara. Você olha pra aquilo e fala, que porra é essa, né? Ridículo fala, aquela cena. É, aí ele fala, cara, seu idiota, eu tô te distraindo. Sabe? Então, assim, é um clichê do caralho. E ele fala isso, ele joga pra você, fala, ó, isso é um clichê mesmo. E, porra, isso é muito legal, cara. Tem uma história amarradinha. É, os personagens em CG são perfeitos. O Raccoon é muito foda, cara. O Guaxinim Foguete rouba a cena. E é um o Inferno falou isso na resenha dele. Um personagem de CG que tem muito mais peso que, sei lá, que o Dave Bautista, por exemplo, que é o Drax, sabe? É um cara, é um personagem que conseguiu dar muito mais. É, tem muito mais profundidade e sentimento do que vários personagens que são carne e osso. Então, pô, filmão, cara, legal demais, muito bom. Não é, repito, não é o marco do cinema, não é o Poderoso Chefão, mas é um filme muito legal, muito mesmo. Cara, antes de eu falar, deixa o Dadá e o Inferno falar. Dadá, o que você achou? A sua opinião, eu já vou te falar que vai ter peso menor, porque você falou que Transformers 4 é um bom filme, mas beleza. Eu não falei que é um bom filme, eu falei que é melhor que os três primeiros. Que isso fique claro. Dadá, não põe a palavra na minha boca. Dadá fica puto. Não, imagina. Consiga, Dadá. Segue. É, cara, eu achei divertido. Ele é divertido na medida certa. Ele não é um filme de comédia, mas as partes engraçadas estão perfeitamente encaixadas no roteiro, assim. É, uma coisa que eu não vi ainda nos filmes da Marvel e que esse filme mostra de uma forma incrível, assim, até mesmo que ele faz parte da história, é a trilha sonora, né, cara? Tem partes muito bacanas, muito divertidas, assim, que acontecem por causa da trilha sonora, né? Aquela muda do Groot dançando no final é muito engraçadinho, cara. É muito, muito bacana. O Groot, ele tem embora, como o Sorg falou, o personagem CG, cara, ele tem uma... sabe? Você sente dó dele, cara. Tem quando o cara, quando o Guaxinim começa a falar do... eu tinha uma filha, uma esposa, elas morreram. Ele tava se referindo ao outro personagem, mas ele olhou assim como se fosse com ele, sabe? Ele se preocupou, cara. Eu achei, é muito engraçado essa parada, sabe? A união ali dos personagens, cara, como eles se encaixam, sabe? É divertidíssimo o filme, cara. É incrível mesmo. Inferno, o senhor pode complementar? É, geralmente eu pago do polêmicozinho, né, de discordar de você, mas nesse caso não tem como, é um grande filme. Quer dizer, assim, vamos botar na seguinte forma. A Marvel estabeleceu uma linha mestra, estabeleceu os parâmetros, né? Você não vai passar dessa linha nem daquela linha. E todos os filmes da Marvel estão dentro desses parâmetros. Guardiões da Galáxia não foge desses parâmetros, né? Ele está encaixotado naqueles parâmetros pré-estabelecidos para a Marvel. Só que, dentro desse confinamento, eles conseguiram fazer algo diferente. Ou seja, o filme não foi ousado a ponto de extrapolar essa linha mestra, mas conseguiu se destacar dentro dela. Conseguiu fazer algo diferente dentro daquilo que a Marvel já pré-estabeleceu. E acho que esse é o grande mérito do filme, né? Ele não tem a seriedade do Capitão 2, né? Que tinha questões ali sociopolíticas, filosóficas e tal. Ele não tem a grandiosidade de Vingadores, né? Ele é mais simples. Você vê, os ETs são basicamente humanoides, né? todo mundo com dois braços, duas pernas e nariz, de orelha. Igual, né? História em quadrinhos. Não, mas é que tá. Se você vê um Star Trek e tal, você vê aquelas figuras, né, não humanas e tal. É por uma questão de orçamento, fez o filme. O filme tá com muita cara daqueles filmes clássicos já da década de 70, 80, que a gente curtia tanto. Tá muito cara de Mercenário das Galáxias, até de Guerra nas Estrelas, da primeira trilogia. E eu acho que isso é um pouco. Buck Rogers. E isso é proposital. Isso é claramente uma homenagem a esse tipo de filme. É claramente um resgate dessa linhagem, vamos botar assim, de filme, que se perdeu com o tempo. Né? Esse resgate foi muito legal, muito bonito. E pra quem já tá na casa dos 30, né? 30 alguma coisa, que saca essas referências, chega a ser emocionante. Então, o filme é muito legal dentro daquilo que foi proposto pela Marvel. Não foi ousado a ponto de sair mas conseguiu ser inteligente bastante para se destacar dentro daquilo que foi pré-estabelecido. Eu concordo com você, Encarno. Aliás, se você prestar atenção no que vocês falarem, no que vocês falaram, e em Facebook, cara, e gente comentando, a palavra que todo mundo usa é essa, é legal. As pessoas falam, cara, que filme legal. Assim, que é, é um feel good movie, cara. Você se sente bem, assim, porque ele resgata muito isso, cara. Eu coloquei no Facebook isso. Ele, pra mim, ele foi Star Wars, assim. Foi eu com... Eu não tive essa vivência, né, de pequeno moleque vendo no cinema aquela puta aventura, aquela puta space opera, né, aquela aventura espacial divertida e tal. Eu tive agora, depois de velho, em Guardiões da Galáxia. Isso foi sensacional, assim. E realmente, ele tem cara desses filmes mais de espaço, mais setentistas, mais oitentistas. Você falou dos aliens. Cara, os aliens é um bando de humano colorido. Aham. Eles pegam o sujeito, pintam de amarelo, beleza, você é um alien. Aí pega a mulher, pinta de laranja, agora você é outro alien. Cara, eu achei isso muito Star Trek, assim, a série clássica. Porque a série do Capitão Kirk e o McCoy, Spock, enfim, era assim. Tinha alguns aliens ridículos, óbvio, tinha uns peludinhos e tal. Mas eles iam no planeta, era um cara azul. Em outro planeta, era um cara amarelo. E no outro planeta, era um cara verde com uns negócios na orelha, sabe? Eu achei muito Star Trek, assim. Não chupação, mas uma referência, uma homenagem muito massa. Eu achei... Tem de Star Trek e tem de Star Wars. Cara, sim. Aquela hora que as naves da Tropa Nova se conectam pra segurar a nave do... Como é que chama? Ronan. Do Ronan. Velho, eu vi aquilo, eu fiquei maluco, cara. Eu achei a coisa mais sensacional do mundo. Pô, muito foda, né? Caralho, que foda. Sabe o que aquela... Criança. Sabe o que aquela formação de naves pareceu? Isso eu li no Facebook e realmente tem a ver. Sabe o que pareceu? Aquela formação inicial das naves? Space Invaders. É verdade. É verdade. Sabe o que eu achei que ficou realmente Space Invaders? Na hora em que o Raccoon coloca a nave dele lá embaixo e fica atirando. Aqui pode crer. Pra cima. Sim, cara, ele e os outros Ravagers, né, eles param a nave embicada pra cima e atirando nas naves que estão fazendo ataque kamikaze. Cara, que sensacional. Cara, ele fala, né, a gente não pode deixar elas chegarem no chão. Tipo, eu fico ali, caraca, Space Invaders. Cara, sensacional. Puta, sensacional. Sensacional mesmo. Não, eu queria dizer o seguinte, eu concordo com ele que não é uma comédia, né, mas é um filme divertido, são coisas diferentes. Eu tava lendo a resenha do Carlos Cardoso, do Meio Beat, ele falou uma coisa que eu achei muito bacana, ele falou assim, comédia é quando aquele seu amigo chega na mesa de bar e começa a falar piada, né, você sabe aquela do português, tal, com o intuito de fazer você rir. O Guardião da Galáxia é aquele cara legal que só fala um monte de besteira e você ri. Né, das merda que ele fala, mas ele fala não pra fazer piada, ele fala porque ele é divertido. Ele fala porque ele é daquele jeito, ele naturalmente faz isso. É, ele é daquele jeito. É, ele é um filho da puta, então ele só ri da merda que ele fala. Em algumas situações ele até acha que tá falando sério, né? É. Pessoal, assim, todo mundo falou muito do Guaxinim e do Groot, né? Acho que dá pra... Até porque... Do lado do David Bautista fica fácil, mas acho que dá pra dizer que eles roubam cena, né, velho? E o Groot me surpreendeu, me rouba a cena muito mais do que eu esperava. Melhor papel do Vin Diesel. Melhor atuação do Vin Diesel. Ele, cara, é engraçado porque os caras falam, Vin Diesel vai fazer a dublagem do Groot. Cara, ele tem uma fala, aliás, duas, né? Duas, falar aqui. Duas, né? É outra, cara, uma coisa que eu acho muito engraçado, só o Guaxinim entende ele, assim, que, entende, né? Abre aspas, né? Ele fala o que ele acha que ele tá falando, entendeu? Não, ele não traduz, não, ele entende, responde, não. Ele fala. Isso mesmo. Ele fala, eu sou o Groot. Porque você acha que... Não, eu sou o Groot. Não, mas a gente não vai lá, não sei... Eu sou o Groot. Não, cala a boca, eu já falei que a gente não vai... ele fala assim... Tem uma hora... Quando eles estão discutindo o plano, fica bem claro que ele entende mesmo, porque eles estão falando... Ah, quanto você tem de um plano? 12% de um plano. Isso mesmo. Eles começam a discutir. Aí o Groot manda... Ah, eu sou o Groot. Ah, e daí que 11% é melhor... 12% é melhor que 12% é melhor que 11%? Uma coisa interessante, não sei se vocês sabem, o Vin Diesel, ele dublou o Eu Sou Groot em 50 línguas diferentes. Então, o que a gente ouve em português é o Van Diesel falando em português. Legal, cara. Sim, mas... eu achei isso muito bom, porque por mais que seja algo, mas é tão simples ele só falar a mesma frase 50 vezes, mas porra, é um trabalho que o ator tem em relação a dar uma certa veracidade ao personagem. Não, e outra, vai falar, né, o seu grupo de mandarim, tem... esse é fácil. E outra, né, cara, tem que pagar o cara, então, ó, trabalha pra caralho, você não vai fazer uma frase só não, vai. É, isso é verdade, tem que fazer o serviço dele vender, né? Tô pagando caro pra você, vai, faz 500 paradas. É isso que eu ia falar, assim, o Vin Diesel, ele ganhou a grana mais mole da vida dele, né? É, cara. Então, o mínimo que ele podia falar, fazer isso, filho da puta, vem cá, você não vai falar só isso, só da frase não, você vai falar em outras línguas. Se eu sou a produtora, eu falo assim, ó, tô vendo aquele refletor ali, ó, leva lá pra dentro do estúdio. Você não vai fazer nada? Leva lá. Tá, tudo bem. Eu pago na fase. É igual você pagar dinheiro de pedreiro. O pedreiro vem, você tem que fazer render, cara. O cara fez o serviço. Não, agora junta, vai lavar lá aquilo lá que você deixou sujo. É assim mesmo. Cara, mas uma coisa é certa. Podem dizer até que foi uma grana fácil, mas, pô, ele colocou a cara dele a tapa, porque ele tem anunciado esse personagem uns 2 anos. Não, porque eu sou Groot, vai ser foda, Groot é isso, Groot é aquilo. Ele, porra, esse filme vai ser uma merda, esse cara vai se queimar. Não, deu certo. E o Groot é foda. Todas as vezes que tem uma ação do Groot, ele rouba a cena. Cara, aquela parte que ele literalmente trepassa os soldados, fica batendo com eles, assim, mó tempão. Depois ele vira pro pessoal e dá um sorriso todo alegre. Não, antes disso, né? Os outros dois se olham assim, tipo, ninguém vai falar nada. E o bicho nem deixa, vai. Ele fica ali um minuto. Tá extrapolando, não tá? Tá extrapolando. Aí ele olha assim. Um sorriso legal, alegre. Né, cara? São personagens de CG, né? Aí você, porra, podia pensar assim, deve ser aquela coisa artificial pra caraca. Tipo o que o Michael Bay vai fazer com as tartarugas ninja, né? Mas tudo bem. É aquela coisa forçada, artificial. E os caras, se conseguiram fazer CG com uma naturalidade, eles botaram tanto no Rocket quanto no Groot uma humanidade, né? No sentido de parecer natural, parecer fluido, né? E até de conseguir comover o espectador. Foi impressionante. A qualidade do CG foi impressionante. O que eles economizaram no orçamento fazendo ETs humanoides, eles gastaram no CG. Boa. Boa teoria, Inferno. Gostei. Os caras chegaram, puta, fudeu, gastamos todo o CG com dois personagens. José, traz 4 latas de tinta. Vamos pintar todo mundo aqui pra ser alien. É, realmente, só tem 2 ETs no filme, que é o Groot e o Raccoon. O resto é tudo gente pintada. Cara, o jeito é gente pintada, no máximo com umas próteses na cabeça. Entendeu? Só. Agora, o Inferno falou deles, além de tudo, eles comoverem. Cara, isso o Guaxinim consegue não uma, mas 2 vezes, né, cara? Uhum. Puta, você vê que o personagem tava muito incrível mesmo. Além dele também roubar a cena, porque ele é muito bom, a personalidade dele é muito boa. É aquilo que todo mundo tava esperando, né, velho? Mal-humorado, briguento pra caramba. E, cara, naquela discussão que ele tem com o Drax, que ele tá bêbado. Louco de cachaça, ele começa a falar que ele não pediu pra ser daquele jeito, ele não pediu pra ser dilacerado, desmontado. Você vê que ele se sente mal pra caralho por causa disso. Você me chamou de roedor, ela me chamou de verme. Eu não pedi pra ser assim, eu não pedi pra ser dilacerado e despedaçado e montado de novo e não sei o que. E você vê que ele se sente mal pra caralho com isso. Mas, cara, onde é foda é na hora que o Groot morre. Nossa, cara. Essa parte dele bêbado e tal, assim, realmente é comovente. Mas quando o Groot morre, que ele chora copiosamente, assim, sentado com tipo, o meu amigo morreu, sabe? A única pessoa que nunca me julgou, que nunca me chamou de verme, nada, não sei quem, morreu. E aí, eu fiquei esperando, assim, uma piadinha depois, ele levantar e, sei lá, e ficar revoltado. Mas não, ele só senta e chora. E não para de chorar, cara. E aquilo vai te apertando o peito, aí o Drax vai... Passa a mão na cabeça dele. Passa a mão na cabeça dele. Cara, aquilo lá é muito, assim... Tem uma profundidade, tem um peso naquela cena, cara. Muito impressionante. Pra um personagem de CG. Aquela cena, pra mim, assim... Cara, marejou o olho. Os olhos. O cara que gosta de filme profundo, denso, o putinha do Nolan, vai dizer... Nossa, isso é muito clichê. É clichê. Mas é um clichê bem empregado. O filme é um todo clichê, é um clichê, né, cara? É, mas é um clichêzão, assim, o sacrifício do herói no final do filme, né, é um clichêzão, óbvio que é, mas é um clichê muito bem utilizado. Você, é uma coisa que você tem que saber fazer, e foi feito de forma muito legal, muito bem feita, né? Então, não é o fato de ser clichê que é um demérito, é a forma como se faz, e foi muito bem feito. É, existe o clichê com uma fórmula datada, que é repetida de maneira superficial, e existe o clichê como forma de ser parte do roteiro. Todos os clichês desse filme foram colocados como parte do roteiro. Então, ali, eles se encaixam perfeitamente, porque tem uma razão de estar ali. Nada no filme foi feito de maneira aleatória. Tá, deve ter tido algum defeito que nós vamos falar mais à frente. Deve ter tido, não. Tiveram. Mas, porra, como eu falei na minha introdução, não é uma obra de arte. Não é aquele cinema europeu, não é expressionismo alemão. É um filme blockbuster pra você sentar, se divertir e se sentir bem. A vida já é uma merda, tem tanta coisa ruim. E outra coisa, o Rafa... Os clichês, assim como a trilha sonora, eles trabalham em prol do filme. Isso. Então, assim, é um clichê. A forma que o cara que perdeu a esposa e o filho, e a filha só quer vingança, a dupla de um que tem um bom coração e o outro que é mal-humorado e quer partir pra porrada e briga com todo mundo. O protagonista que é canastrão, que é mulherengo e só se importa com ele, a mulher badass, motherfucker, que luta e tal, não sei o que, é um clichê, é tudo um clichê, só que assim, tudo trabalha em prol do filme, assim como a trilha sonora, cara, a trilha sonora é outro protagonista do filme, as músicas muito bem selecionadas e muito bem encaixadas nas cenas, cara. É tudo trabalho assim pro filme ser tão legal igual ele é, como a gente tá conversando. Tipo, a trilha sonora já vendeu o filme de maneira positiva no primeiro trailer. Quando saiu o primeiro trailer, mais do que qualquer efeito especial, mais do que qualquer fiapo de trama, ou qualquer coisa que alguém pudesse esperar, vai ter um personagem X, Y, Z, foi a música. Quando o pessoal ouviu aquela música, ele, caraca, essa música é do trailer mesmo, não é nenhuma suecagem, não. Ô, Rafa. Fala, eu mostrei esse trailer pra minha mãe, ela comentou comigo. Pô, minha mãe tem 60 e pico anos, cara. Ah, eu vi um trailer do filme aí e tal, né? Tem uns que é assim, assado, você vai assistir. Eu falei, pô, eu comentei com ela, pô, o filme vai ser mega galhopa, né? Pô, tem um personagem que é um guaxinim, com metralhadora, que mexe com todo mundo. Aí eu mostrei o primeiro trailer. Cara, na hora que entrou, no finalzinho do trailer, que entrou aquela música... Caralho, eu sempre esqueci o nome dela. Hook on a Feeling. Hook on a Feeling? Essa. Na hora que entrou Hook on a Feeling, ela deu uma gargalhada, cara. Porque deu uma quebra, assim, no filme, no trailer, muito foda. Que até então, ele tá indo mais ou menos sério, né? Tipo, uma piadinha ou outra. Mas na hora que entra nisso, quebra. Aí você... É ali que o trailer te ganha, cara. Você vai ver, puta merda, isso aí vai ser muito divertido. Ele faz todo o sentido dentro do contexto do filme, né, cara? Ele trabalha com o personagem, assim, não é só uma trilha sonora de fundo pra cena ter som, não é. Ela faz sentido, se tem uma música diferente ali, porque aquela música faz todo sentido naquela cena. E a coisa mais cara, foda é que faz parte da história realmente, tanto que o nome do CD é Our Song Mix One, são dois CDs para músicas. Não, CD nada, é uma fita cassete, cara. Então, mas o CD que eu falo é a trilha sonora original do filme está sendo vendida como Our Song Mix Volume 1. Ainda vai ter um volume 2 também que aparece no final do filme. É, que vai ser a trilha sonora da sequência, né? É bem provável. E assim, a trilha sonora. Eu vou falar pra vocês, cara, tirando musicais, eu acho que eu nunca vi uma trilha sonora tão bem trabalhada. Tão dentro do contexto do filme. Isso eu vou te falar que eles fizeram como eu pelo menos não me lembro de ter visto. É tão bom, é tão bem feito que você nem questiona como que ele consegue ter um toca-fita dentro da nave dele. Não, e outra como é que coisa, ele consegue a bateria pro Walkman, né, cara? Não, como é que o cassete dura por 30, 20, 30 anos, quase 30 anos, né? Mas nem pode ter das TDK de ferro, ou então abaixo de Chrome. Cara, a vibe do filme, assim, é tão legal que ele leva a suspensão de descrença a níveis altos, cara. Você consegue deixar passar umas coisas justamente porque é galhofa, cara. Ali dentro do contexto do filme cabe. Dentro do contexto do filme cabe ele entrar na nave, botar o toca-fita pra funcionar e tem uma alienígena laranja com a camiseta dele, com a camiseta nitidamente da Terra, sabe-se lá por que ele tem aquela camisa ainda, falando, pô, e aí, ô, você... O que aconteceu, né? Você saiu da cama, pô. Mulher bêbada. Pra falar a verdade, eu esqueci que você tava aqui. Meu, é sensacional. Isso que vocês colocaram, acho que o Dadá falou, o Dadá e o Shark falaram, que realmente a trilha sonora é o personagem do filme, eu concordo, cara. A trilha sonora é um pé mesmo, velho. Ela, eu nunca vi uma trilha tão bem integrada ao filme quanto vi essa. Ela faz todo sentido mesmo. Agora... cara, vamos mover um pouco. Já falamos, todo mundo sabe que o Guaxinim Trabuco é foda. Ah, só pra constar, cara. Eu acho que a Marvel vai conseguir o Wolverine deles com o Rocket. Em termos de personalidade. Ah, é só eles quererem. Mas é que ele mostra, enfim, que ele não é dessa forma, né, Léo? Ele não é... Ele, diferente do Wolverine, que talvez ligaria pro amigo morto, né? Ele esboçaria muito menos sentimento, saca? E você vê que o Guaxinim, ele não é nessa linha. Talvez no próximo filme ele seja mais bereza, assim. Não, mas não sei, cara. O Wolverine da Fox chorou quando a Jean Grey morreu. Chorou. Mesmo. Abraçando o Ciclope. É verdade. Mas, segundo ela, esse filme nunca aconteceu, então não vamos pensar nisso. Cara, Drax o Destruidor. O que vocês acharam do David Bautista? Eu não esperava muito dele, eu vou te falar que ele não comprometeu. Cara, pra mim eu achei o personagem, assim, simples, direto, com algumas limitações, mas o Drax é assim. E uma coisa que eu achei, sim, muito foda é a literalidade do Drax, que eles pegaram e colocaram. Tipo, você é meu amigo, você mamífero é meu amigo, você é mulher da vida, minha amiga. Não, não, espera. Vamos esperar que quando ele vier pra matar ela, você... Por que eu passaria o dedo no pescoço dele? Cara, eu ri muito nessa cena, cara. Vocês assistiram dublado ou legendado? Eu assisti dublado. Dublado. Eu assisti dublado também. Eu assisti com legendado. Filhos, essa... aí eu te... Não, eu com muito custo assisti legendado, né? É nessa cena que ele falou que você é amigo. Meu amigo, ele fala bem isso aí, né? Qual o nome do Star-Lord? É o Peter Quill. Esse é o nome dele. Peter Quill. Você é meu amigo. Ah, obrigado. Essa árvore que anda, minha amiga. Ah, não, ele fala, árvore burra, grande árvore burra, você é meu amigo, I am Groot. Ele vira, vadia verde de não sei das quantas, ele vira horror, essa palavra horror, cara. Vadia verde de não sei das quantas, aí que ela fica muito puta da cara. Não, aliás, o mais foda é que foi aí que também teve uma das quebras de clichê. Porque vem a nébula toda, não, porque eu vou acabar com você, sua vadia, bom, ninguém fala mal de você, né? Não esperava que ele ia falar. Cara, mas essa parte mas essa parte é aquilo que a gente tá falando, do clichê que trabalha em prol do filme. É o vilão dando discurso, que a nébula parada, fodona, porque você, não sei o que, minha irmã, nenê, você sempre foi mais fraca, blá, blá. É aquele discurso do vilão chato pra caralho que vai explicar o plano dele. E, cara, e no meio eu tomo um tiraço, eu tomo um balaço no meio da fuça, cara, e vou longe. É mais um clichê que é quebrado no filme, que trabalha em prol do filme, cara, é muito foda isso. Cara, eu achei assim, eu achei que o... Quem dirigiu mesmo? Foi o James Gunn, né? James Gunn. Eu achei que ele trabalhou... Sabe o que o Drax me lembrou? O primeiro quadro. Léo, rapidinho. Ficou... Inclusive, o roteiro também é do James Gunn. Dele e de mais uma pessoa. Tá. Eu achei que... É o seguinte, cara. Ele pegou... Ok, o Dave Bautista é um cara limitado. Então, vou trabalhar com a limitação dele. Entendeu? Eu achei que funcionou muito bem. Pegou um cara, falou, você vai ser mal encarado, não tente interpretar. O mais longe que ele tenta em termos de interpretação é aquela cena, depois ele tomou um cacete lá dentro da cabeça do Celestial, né? Que tem aquele diálogo que o Rocket dá uma sacaneada, né? Ai, minha esposa morreu, ai, meu filho morreu, ai, ai, ai, ai, né? É o máximo que ele tem, tá? Porque eu deixei a fúria, a raiva era só pra preencher o vazio da minha perda e tal. Oi? Sabe o que eu acho mais assim, bizarro? É, um personagem CG tem mais recurso dramático do que um cara que ficou de carne e osso. Não, um personagem CG que só tem. Um personagem CG que só tem uma frase. É, mas também, cara, a gente não podia esperar muito do cara que é um lutador, né? Ele era lutador de aqueles WWE, né? Então, não, você vai esperar o quê do cara? Eu concordo com o Léo, assim, eu não esperava nada do personagem dele e não atrapalhou o filme, assim. É mais um fator que funcionou relativamente bem. É, pra um cara que não é ator, né? Pra um cara que é um lutador de WWE. Ó. Mas funcionou isso, bem, né, cara? Ele é um papel muito simples, assim. É só aquilo que ele precisa fazer. Né? É muito simples. O Capitão América 2. O Capitão América 2 usou aquele cara que é lutador de MMA pra fazer o Bartrog, né? Aham. Ficou bem. Falaram. Mas aí ali ele não precisou interpretar muita coisa, né? É, ele só chega e dá porrada também. Faz o que. Sabe o que você sabe fazer? Que é interpretar o Drax também não. O Bautista com o Drax. Cara, o Drax foi o seguinte. O James Gunn chegou e falou, ó, você vai fazer o seguinte, você vai ser um cara mal encarado, você vai repetir as frases dessa forma, meio culto, e é isso, e tá ótimo, entendeu? Minto, tem dois momentos que ele interpreta um pouco, nessa hora que ele tenta ser um pouco mais emotivo, e depois, quando ele tá na nave, em duas situações, quando ele tá na nave, quando o Groot tá dando um cacete lá nos caras, que ele tá se divertindo, ele começa a dar risada, aliás, quando eles estão invadindo a nave lá do Ronan, ele, a nave do Peter Quill batendo em tudo, e ele atrás gargalhando, cara, é muito bom, ele tá achando o máximo aqui. O Star-Lord e a Gamorra. E a Verde, eu esqueci o nome dela, e a Gamorra se cagando de medo, né, e ele gargalhando, cara, muito bom. Pô, só eu que achei que, que ele tá a cara do Sargento Pincel, cara. Só porque é careca. Não é. Não, fora o bigode, né? Mas assim, a cara é a mesma, cara. Eu não sabia, né? Tem filmes fodões da Marvel, eu evito saber quem é que está lá dentro. Eu gosto de aproveitar o momento no cinema, saca? Eu comecei a ver e falei, cara, é o Batista, velho. Eu falei, mano, ele tá cara do... Eu não sabia, cara. Eu tinha visto foto e já tinha achado que era o Sargento Pincel, cara. Eu falei, meu, é a cara dele, velho. Galera, vamos seguir. Gamora. O que vocês acharam da Gamora, além dela tá gatona mesmo verde? Cara, é a Zoe Saldanha, né, velho? Zoe Saldanha é gostosa pra caralho. É a Zoe... Não, mas calma aí. Ela fez a... Ih, esqueci o nome do filme. Tom! Avatar? Avatar. Exato. Ela fez Avatar, também estava com o corpo todo pintado, eu não estava gostosa como ela está no filme do Guardiões. Ah, mas no Avatar, cara, os caras usaram mais sensor de movimento, esse eu não sei. Parece que passaram uma tinta ali. Avatar não era ela. Avatar não era ela. Crash. Ela fez Crash e ela estava gostosa pra cacete em Crash. Cara, essa mulher era tudo de bom, cara. Não tem jeito, ela é tudo de bom. Eu só achei ela pra Gamora. A Gamora, uma coisa que não me incomodou, mas que eu notei, e é uma daquelas coisas assim que você deixa passar porque o tom do filme é muito legal, é o seguinte, que ela é uma das assassinas mais fodas da galáxia, mas todo mundo bate nela. Todo mundo captura, cara, ela, todo mundo pega ela. Léo, você quer pior que o Drax? Quando eles chegam na... Na prisão, tá o cara sentado lá, cheio de cicatriz, sei lá que é aquilo. Pô, aquele é o Drax, destruidor, o cara é foda, ele já matou um monte de gente, sei o que lá. Aí ele vai lutar com o Ronan, apanha. Ele vai lutar com o negão lá, que é capacho, apanha. Pô, ele apanha de todo mundo, cara. Ele não bate em ninguém. Ele bate nos coadjuvantes. Ah, ele só bate naquele cara lá que aparece no começo lá. Ó, oh, você, senhor das galáxias, né? Ele só bate nesse cara, né? Não, mas ele apanha. Primeiro ele apanha, depois que ele mata o cara. O negão lá. Primeiro ele apanha, depois ele volta lá e consegue arrancar a prótese da cabeça dele. Cara, e da Gamora pro Peter Quill, o Peter Quill é, cara, ele é o Han Solo. Não, pra mim ele é o Han Solo misturado com Indiana Jones. Sim, exatamente. E sensacional. Aquela entradinha do. Aquele início do filme, quando tá rolando os créditos iniciais. Que ele pega o bicho e usa de microfone. Cara, ele põe o fone de ouvido e sai cantando, pega o bicho de microfone, sai chutando. É muito chutando bom, cara. Eu achei que tá mais pro Han Solo. Só com uma diferença, né? O Han Solo viajava com o Chewbacca, ele viajava pegando as menininhas ETs. Ele é muito Han Solo, cara. Eu achei ele muito Han Solo mesmo. Aquele efeito do capacete dele é bem legal também, né, cara? Sim, eu achei bem legal. E o Inferno falou uma coisa legal, acho que na resenha dele, ele definiu bem a relação dele com a Gamora. Cara, fica platônico porque a Disney não gosta que seus protagonistas copulem, né? Não tem jeito. Aquela cena dele deixando ela ouvir o fone de ouvido dele, ele vai dando uma encaixada, vai puxando, ela é muito sensacional, cara. Ah, você não vai me enganar com a sua magia pélvica. Pélvica. É muito bom, cara. Cara, que sensacional. Outra cena foda da Gamora é: isso, nós fizemos como Kevin Bacon. É, cara, muito foda, cara. Cara, aquilo do Kevin Bacon foi sensacional. Não, tem uma lenda na minha terra chamada Footloose. Teu herói Kevin Bacon quer mostrar pra todo mundo que ele é o mais foda. Nossa, mas quem colocou as travas neles? É, que coisa cruel. Que coisa cruel. É, muito bom aquilo, cara. Cara, muito bom. A nível de personagem, tem algo mais que vocês queiram destacar? O Yondu também é foda naquele filme. É o pirata que ressequestrou o Zephyr. Naquela cena final em que ele começa a assoviar e mata todo mundo, porra. Então, Nossa, cara. Assim, vocês perceberam que aquela cena, ela não tem serventia nenhuma pro filme. Ela só serve pra você finalmente ver o que ele faz pra com a porra da flecha. Pra que serve aquela caneta? Pra que serve a caneta, exatamente. Porque assim, até aquele ponto, cara, ele já tinha ameaçado umas 3, 4 pessoas com a flecha, né? E não tinha matado ninguém. Então eles fizeram uma cena pra mostrar, ó, tá aqui. É isso que ele faz com essa porra desse negócio. E assim, o... Como é que ele chama mesmo? Esqueci. Yondu. Sim, ele, do personagem original, só tem o nome e a cor mesmo, né? Porque não tem, é um que só foi rebutado, ligeiramente baseado. É, não tem nada a ver. Ele tem a flecha, porque o original do quadrinho é um arqueiro. Ele não tem aquela vela na cabeça, só tem um negocinho. Como se fosse uma crista. E não é um herói, é um Ravager. Mas, cara, mas essa cena é muito legal mesmo, que ele mata os caras. Ela não precisa achar nada, o filme. Todo mundo achando que ele tá encurralado, né, cara? Todo mundo achando que ele tá encurralado, assim. Mas pronto, agora fudeu, né? Ele vai ter que trair, né? Pra quê, cara? Mata todo mundo, assim. Mata tudo. Naquela cena, quando disseram pra ele, ou você se junta a nós ou você morre, eu achei até que ele ia virar a casaca, entendeu? Eu me surpreendi com o seja, mais da quebra, caneta. Mais uma quebra de clichê. É, porque ele é um pirata, mesmo, né? Cara. Então... Ah, pra ele não teria problema moral nenhum, porque não tem moral, ele é um piratão, né? Então eu achei, porra, ele vai se voltar contra os guardiões. Mas não, ele deu a subir e matou todo mundo. Ô, Léo, antes de... Dá uma risadinha. Antes de terminar essa parte de personagens, cara, eu tava falando com o Sorg, acho que sábado de manhã, eu perguntei pro Sorg, como é que tá o Thanos, né? Ele, cara, tá parecendo um vilão do Power Ranger. Aí o Rafa falou que parece... Como é que você falou, Rafa? Parecia um vilão de quê mesmo? Do Silverhawks ou do Thundercats. Ele parece o Cavaleiro Dourado de Thanos, mas ele também parece vilão do Silverhawks. É. Cara, mas eu não achei que tava tão ruim assim, não, velho. Eu achei bem legal. Vamos dizer assim, ele condiz com o filme, mas eu achei ele meio colorido pro Thanos. Ah, eu achei escuro. Brilhante, acho que é a palavra. É, tá muito... Relucente. Eu achei toscão, cara. Na verdade... Fala, Sorg. Peraí, não, pra mim, parece refúgio de escola de samba do Rio, sabe? Sobrou lá. Sabe o que eu mandaram vi? Eu vou confessar, eu também não gostei dessa versão do Thanos no filme. Achei ele muito, tipo assim, sentado aqui na cadeira, sou vilão, sou foda, sou mal. E ele todo douradinho, com aquela armadura de ouro, não ficou legal. Uma coisa que eu reparei, não sei se todo mundo reparou, caralho, Thanos tem sobrancelha. Eu não lembrava se nos quadrinhos ele tinha sobrancelha. Nossa, eu não vi isso, não, cara. Pra dar uma reforçada na expressão, né, cara? Mas esse lance do Thanos, acho que cai na mesma questão dos alienígenas coloridos, cara. Porque na prática eles não animaram Thanos, eles animaram a cara dele. Mas, sem sacanagem, Ele ficou sentadão lá na cadeira. Ele ficou sentadão lá na cadeira. E é isso. Entendeu? Daí depois ele só aparece de novo naquele telão Falando uma coisa bem simples aqui, vocês não acham que essa história dos alienígenas com um bando de humanoide colorido não foi proposital, não só pelo próprio clima do filme, mas também pela questão dos quadrinhos? Porque o universo espacial da Marvel foi todo feito pelo Jim Starlin. E todos os personagens especiais do Jim Starlin são alienígenas que são humanoides coloridos, pô. Mas eu acho que faz sentido, sabe? Dentro do que a Marvel propõe. Porra, se ele tiver que fazer uma cidade cheia de sei lá, diferente daquela cidade do Schwarzenegger lá em Júpiter, sabe? É Marte, desculpa. Mas eu acho que ele é muito bem pensado, assim, sabe? Pra Marvel poder expandir depois, assim. Explorar. Todos os ETs da Marvel são basicamente humanoides coloridos. Os Skrull, os Kree. O Vigia é um alienígena cabeçudo gigante, mas é um humanoide. Então. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que funciona assim. Eu acho que. É um conjunto de coisas. O fato deles serem representados dessa forma, essa vibe meio anos 80, e o fato do filme ser meio galhofa, tudo isso em uma coisa leva a outra e faz tudo funcionar muito bem, entendeu? Se o filme fosse um pouco mais sério, todo mundo ia estranhar os alienígenas. Tipo, cara, aquele policialzinho da Tropa Nova, quando ele chega na casa dele, cara, é uma casa humana. Ele é humana, elas são coloridas. Ele é humano, ele não é humano. Então, assim, só funciona por causa do tom do filme. Se você tenta fazer essa representação de um filme que tem o mesmo tom, por exemplo, de Capitão América, já ia ficar estranho. Todo mundo ia estranhar. Mas ali cabe. Aliás, aquele guardinha é muito bom, velho. Aliás, falando em guardinha, falando na tropa coxinha nova... o que que a Glenn Close tá fazendo nesse filme, cara? Apenas dando um nome de peso pro filme. Tá porra. Eu ia falar disso quando você precisasse falar do que não deu certo no filme. Eu ia falar disso. Não, não digo que não deu certo. Não é isso. Eu achei desnecessário. Então não deu certo. Se ela se tava ali e não tinha necessidade, é porque foi um erro. Não deu certo. Um erro caro, né? Funcionou. Que o caixa de Glenn Close... Ela tava precisando de grana e pra mim é só tava precisando de grana, cara, porque não tinha necessidade de ser Glenn Close ali nem fuder. É um papel muito simples, isso que eu tô dizendo. Funcionou porque a Glenn Close é uma boa atriz. Mas assim, cara, podia colocar eu com uma peruca. Colocar lá, Maria do Bairro, mas tipo, é diferente, por exemplo, do papel do Robert Redford no Capitão América 2, onde ele é o vilão. Ele é realmente um fio condutor de elementos da trama. Ali ela só tá ali à toa pra aparecer, pra dar ordens, no final agradecer a todo mundo e acabou. Você reparava que ela não tá nem atuando, que ela tá levando lá o bambu, ela tá com cara de riso o tempo todo? Ela tá ali, tipo, eu tô aqui nessa festa e vou ganhar um dinheirinho no final. Tipo, artista da Globo que é convidado pra aparecer em festa de 15 anos. Ô, Glenn, vai ter uma festa aqui do Arromba, você quer ir? Eu não fui convidada, não, vai, vamos na fita. Ela chegou na fita, velho. Chegou, bebeu, comeu os canapés. Ela devia estar visitando... Inferno, ela devia estar visitando algum ator amigo ali e faltou a atriz que ia fazer a nova Prime, sei lá, tava com caganeira no dia. Fala, Glenn, quer fazer? Faz uma aqui, vai. Ó, deu um grava propício, uma a figurante número 15 faltou, a roupa dela tá na sua medida, quer fazer? Eu aposto que ela gravou tudo, eu aposto que ela do filme em 2 dias, cara. 2 dias ela gravou tudo. Sim, cara. Mod, cara, certeza. Cara, o que vocês... A gente já tinha visto nos trailers, mas o que vocês acharam da tropa nova PM? achei muito ridículo. Cara, eu achei legal. Eu achei. Eu adoraria ver outro Alpha, mas eu achei que couve, cara. Eu achei bem de bacana novo, o uniforme, cara. Eu gostei. Não precisa dar destaque, sabe? Não, ela não tá ali pra dar destaque. Ela tá ali porque é coadjuvante, ela precisa ajudar. Mas eu gostei, sim, velho. Mas peraí, você tá não falando gostei. De quem? Da tropa? Da tropa. Ah, tá. Não, cara, eu achei que coube o filme também, velho. Eu achei que ficou muito engraçado, assim, porque os caras... Eu olhar pra aquilo, eu via a PM brasileira, entendeu? O cara com coletinho, assim, alguns deles com capacetinho, eu achei muito engraçado. E eu acho que estava bem de acordo com o tom do filme. Eu achei bem legal. O colecionador eu queria, eu não gostei desde o início, mas dá pra aceitar. Desde que ele apareceu no final do Thor, tipo, o Lulu Santos não agradou. Cara, é que esse colecionador, ele é literalmente um colecionador. Ele é literalmente um cara qualquer, né? Que coleciona espécies, ao invés de ser um cara... E repararam que na hora que apareceu aquela... Cidade Cósmica. Na hora que apareceu aquela assistente dele, que tava esfregando aquela jaula de vidro, quem tava dentro era um dos elfos do Thor 2? Sim. É, elfo negro. E tinha uma outra jaula que tinha um... Pariu, fugiu o nome, desgraçado. É, daqueles caras que pareceram Vingadores. Os Vingadores. Né? É. O Chitauri? Chitauri. É. Tinha uma outra jaula com Chitauris. Com Chitauris não, com um Chitauri. Uma coisa que eu achei... Eu li gente que viu até o Elfo é teimoso ali na coleção dele. O Elfo é teimoso, ele só aparece... não aparece, tem uma foto dele, né, o... Como é que é o nome lá? Do líder da porra lá? Ele tem uma foto do Alf num quadro. Logo no começo do filme, quando ele já tá adulto, né? Ele entra na nave. Ah, do Peter Quill você tá falando. Isso, exatamente, Peter Quill. Ele, na nave dele, tem um. Como se fosse um mural. E do lado do mural tem uma foto do Alf, assim. E devia ser coisas que estavam na mochila dele, né? Provavelmente. Faz sentido. Entendi. Mas, pô, cara, eu preferia ver o colecionador em Cidade Cósmica, mas tá, também funcionou. Eu gostaria de ver ali no, aquilo que aconteceu no final do filme do Thor, de rever o que muita gente estava considerando ser o casulo do Adam Warlock. Eu gostaria que isso tivesse sido explorado. É, seria bem legal. Porque bem você legal, já... Porque seria mais ou menos uma... Como é que eu posso dizer assim? Um gancho para expandir ainda mais o universo cósmico da Marvel. Porque se você for considerar todas as gemas do infinito que poderiam ter aparecido, essa púrpura que apareceu agora no filme, se eu não me engano, eu acho que é a gema da realidade, do espaço, é do espaço. Seguindo a linha dos quadrinhos, a púrpura é do espaço. Então é do espaço. Já apareceu o Tesseract, que se eu não me engano é a do... Não, acho que a linha dos quadrinhos está errada. Eu acho que essa que apareceu é da realidade. O Tesseract é a do... Não é, a da realidade é laranja, ó. Cara, eles mudaram tudo. O Tesseract é uma gema, pô. Ele é um quadrado. Mudaram até a quantidade. Em vez de ser 7, agora vão ser 6. É. O Tesseract... Não, as gemas eram 6. Desculpa, você tá dizendo no universo do cinema. Esquece. Isso, tô falando do universo do cinema, pô. O Tesseract é uma. Tem o que, se eu não me engano, é a do espaço. O cajado do Loki é a do tempo. O Éter... Exatamente. É a do poder. Se eu não me engano, essa que apareceu agora no filme foi a da realidade. Fica faltando a joia da alma, que tá com Adam Warlock. E a outra joia que fica faltando, eu não esqueci qual é. Mas, assim, ia fechar o suficiente para aparecer todas as outras joias do infinito. Enfim. Cara, Fala. Deixa eu te perguntar. Aquela hora que o colecionador... Ele expande ali, mostrando, o universo explodiu e foi dividido em tantas partes. Aparece um monte de coisa naqueles círculos ali, né? Eu não consegui ver muito. Aparece naquele círculo o Tesseract, aparece o Éter, aparece o cajado do Loki, aparece basicamente todas as gemas do que já apareceram nos filmes. Aí o que eu tô falando é isso. Apareceu aparece o cajado do Loki ali? Aparece. Aparece o cajado do Loki, aparece o Tesseract, aparece o Éter, e essa gema desse filme já é uma das próprias gemas. Ou seja, já apareceram 4. Legal. o que ele fala ali, Dada, é que aquilo era um... Aparece um monte de coisa, ele fala que eram diversos e supôs esses diversos comeram algumas coisas e elas se tornaram as gemas. Enfim. Eu queria fazer uma pausa agora. É, meu caro ouvinte, nosso grande truta Eu Sou Groot tá na conversa e ele tá chorando aqui porque ele quer ser colocado na conversa. Então o senhor se apresente, tá, senhor. Sambambaia não fala, pô. Ele vai entrar e falar, eu sou o Groot. Eu sou o Groot. Agora ele ficou mudo, filho da puta, olha lá. O senhor quer acrescentar alguma coisa ao filme? Ah, você não viu o filme, não é? Derruba essa porra, derruba. Pronto, te coloquei. Você rebaixado estagiário, hein? Te coloquei na conversa. Agora fica à vontade pra acrescentar qualquer coisa, interromper os outros e chamar os outros de burro. Só que o inferno pode te cortar da conversa a qualquer momento. Diga olá pros ouvintes, seu mal educado. Olá, boa noite. Eu gosto da empolgação dele, essa é contagiosa. É, a empolgação é de uma planta. É porque ele não assistiu o filme, tá todo mundo feliz, menos ele. Aí eu não precisa de... Precisa de clorofila, né? Mas voltando ao filme, o que vocês acham que não funcionou? O filme tem uma série de probleminhas, mas acaba passando, né, cara? Eu acho que não funcionou porque se você olhar o filme de um panorama um pouco mais completo, ele realmente não se encaixa de maneira alguma no universo da Marvel. Então, sim, tipo assim, vai ficar o universo Vingadores sendo construído. E como é que vai ficar Guardiões da Galáxia? Vai ficar solo? Vai ter realmente o universo espacial da Marvel sem nenhum mas tipo aí é de que tá. Contato com o universo terrestre? Aí é que tá. Eu acho que foi só por isso que o Thanos apareceu. Ele só aparece naquela parte. Pronto, ele some o resto do filme. Entendeu? Mas como a gente viu, o Thanos ali como... não dá ligação ao universo, porque ninguém ainda viu o Thanos aparecendo no universo, só teve aquela ceninha de, sei lá, 3 segundos no final dos Vingadores, e o público civil, que são as pessoas que não estão antenadas com esses detalhes, que não leem as histórias em quadrinhos, ficaram se perguntando quem é aquele babaca roxo ali sentado, ah, Thanos. A maneira que ele foi referenciado no filme é como se ele fosse uma espécie de bandido cósmico. Ele não tem a fodacidade que os leitores de quadrinhos sabem que ele tem. Então, mas aí é que tá. Eu acredito que é o seguinte, vai ter, sei lá, Vingadores 3, e depois eles vão começar a interar os Guardiões junto aos Vingadores, assim. Duvido. Aí se... Não acredito. Duvido. Eu acho que... Pra mim, Vingadores vai culminar com o confronto com o Thanos. Por isso que ele tá introduzindo. O Vingadores 3, né, vai, com certeza vai ser o confronto com o Thanos. Aí o que acontece? Vai ter o confronto final com o Thanos, vai haver a junção com os Guardiões, né? Que vai, com certeza vão se unir aos Vingadores. A questão é, esse confronto vai se dar no espaço ou vai se dar na Terra? Porque alguém vai ter que ser do seu ambiente. Seja os Guardiões, que são espaciais, ou seja os Vingadores, que são terrenos. Então, alguém mas vai é... ter que ser do seu ambiente. E então, como é que vai ser acho... casado isso? Cala a boca, Dada. Deixa o inferno falar. A questão é, como é que vai ser casado isso, né? Porque alguém vai ter que sair da sua zona de conforto. Oi, Fer, mas o Tesseract tá aqui. Ah, ele foi pra Asgard. E o... Não, não tá. O Tesseract tá em Asgard. O Cajado tá com o Arminzola. Arminzola não, tá com o Barão Zemo. Sim. E as outras duas estão com o... As outras duas não. A gema desse filme tá com a tropa nova e a outra gema, que é o Éter, tá com o colecionador. Cara, e que essa gema aqui desse filme, qual que é, hein? Eu acho que é a da realidade. Tá meio difícil, de dizer, porque pra, mim, da pra mim a única que tá muito clara mesmo, é a da mente, que é a do cajado do Loki, que ele encostava as pessoas também. É, que domina. As outras não são claras. Por exemplo, eu tava falando com o Rafa. Essa gema do filme, ela é roxa. Nos quadrinhos, a gema roxa é do espaço, mas o efeito dela não tem nada pro espaço. É. E eu vou te falar outra coisa, cara. Eu não duvido nada que essas gemas, elas nem têm o poder dela definido, assim, entendeu? Ah, essa gema disso. De repente, são todas gemas infinitas e pronto. Na realidade, eu acho também que elas nem vão ter a fodacidade que ela tem nos quadrinhos, porque assim, Cara, o Thanos com a manopla do infinito e com todas as gemas, ele vira Deus. Sim. Deus de controla o tempo, espaço e o caralho. E, cara, se for colocar isso no filme, cara, não tem como nem os Vingadores, nem os Guardiões da Galáxia derrotar o Thanos usando uma arma desse nível. Agora, só voltando pra questão que não sei quem que falou da junção dos Guardiões com os Vingadores. Cara, eu acho ótimo que os Vingadores fiquem no espaço. Justamente por isso que o Inferno falou. Para os Vingadores ficarem tendo interconexão com os demais filmes da Marvel, ele tem que vir para a Terra. Não! Deixa eles lá no espaço, tendo as histórias lá no espaço. Entendeu? Deixa a Terra para os heróis que estão na Terra. Eles ficam no espaço. Léo, é o que muita gente... Oi? De acordo com o que está no site assim, da Marvel, o Tesseract é considerado como a joia do espaço. Ah. Aquela tal daquela orbe que... Eu não sei qual é essa orbe, em qual filme essa porra dessa orbe apareceu. Eu acho que é essa orbe aí mesmo do filme da... dos Guardiões. É considerado como do poder, o Éder é considerado como a joia da realidade, e tá faltando, se não me engano, o cajado do Loki, que é a joia do tempo, da mente. Então fica faltando alma e tempo. Isso. Então, assim, eu acho que não vai ser exatamente igual os quadrinhos. Então, mas, enfim. É por isso que eu acho que foi um erro desgraçado não apostar num easter egg do Adam Warlock. Porque Adam Warlock é o portador da joia da alma. Cara, isso aí... Ah, mas eu acho que não ia caber o Warlock no contexto dos filmes, não, cara. Ah, mas sei lá. Acho que se conseguiram fazer um guaxinim ter expressões e sentimentos, por que não? O Warlock, ele aparecesse no segundo filme de Guardiões da Galáxia. Isso seria uma boa possibilidade. Ele aí já seria algo para você poder lançar essa fase 3 com Thanos. E eu acho que para ter Guardiões da Galáxia contra Thanos junto com os Vingadores, o filme dos Vingadores 3 vai ter que ter o seguinte subtítulo: Desafio Infinito. Pô, seria foda. Você falou do Warlock, cara. Meu, no próximo Vingadores, o Homem de Ferro que vai ser o criador do Ultron, sabe? Foda-se o Adam Warlock. Olha a lomba do Adam Locke. Morra. Não precisa, cara. Tartaruga raivosa. É, não, que se foda, cara. Os caras mudam, foda-se, entendeu? Se dane. Agora, falando dessas joias do infinito, eu tava vendo aqui no arquivo. Tem uma. Assim, no cinema acho que foram 6 joias, mas eram 7 no quadrinho. Tem uma joia dourada. Tem a dourada que é do ego, e tem uma outra que é também chamada do ritmo, que foi uma joia que, se eu não me engano, o Mephisto fez só de sacanagem. Nossa, o Mephisto as originais eram 6. Que eu vejo aqui, ó, é espaço púrpura, mente azul, alma verde, realidade amarelo, tempo laranja, poder vermelho e ego dourado. Cara, essa do ego foi criada depois, né? A do ego foi criada depois de uma daquelas alguma coisa infinito sagas. Ó, o que diz aqui quando eu peguei, tá dizendo que essa é. Pera aí, um de cada vez. Silence! I kill you! Completa aí quem? Completa Groot, acho que cortou. Desculpa. É que aqui onde eu peguei relacionado, essa do ego, a dourada, ela tá dizendo que ela é manipulada pelo Loki. O Sorg ia dizer quê? Não, eu não tenho certeza, porque quando o Jim Starlin, ele começou com um desafio. Originalmente são 3 trilogias: Desafio Infinito, Guerra Infinita e acho que Cruzada Infinita. Uhum. E até que não, acho que na segunda ou na terceira trilogia ele traz um personagem que é de 1900 e pica, que é uma versão Black Power do Mago. Do Adam Warlock, se não me engano. É o Mago. Não, esse é Mago, Guerra Infinita. Isso. O Guerra Infinita ele faz isso. Isso. O Mago é o lado negro do Warlock. Do Warlock, aqui, né? Isso, antes... exatamente. Antes do Desafio Infinito, a joia do tempo era laranja. E a joia do poder era vermelha. Antes do Desafio Infinito. Agora, atualmente, a joia do tempo é vermelha. E a joia do poder é cor-de-rosa. Pariu. Enfim. Galera. Joias do infinito à parte. Vamos seguir, vai. Vocês estavam falando das coisas ruins na hora que eu caí. Uma coisa que eu não gostei, que não é do filme, não é que eu não gostei, mas tem algumas coisas que são falhas, foi a dublagem. Principalmente a dublagem do Ronan, porque, cara, eu achei que não era um dublador com uma voz foda. Pra mim era um dublador com uma voz comum, fazendo por força pra parecer foda, sabe? Então é o tempo todo, é aquele cara, como se fosse a gente conversando, só que falando, você vai ver que não sei o que, sabe? Eu achei escrotão a dublagem dele. E a dublagem do Yondu também é uma voz muito esquisitinha. A voz ficou muito voz de personagem de desenho animado. É, porque tem uma vozinha fininha assim, caralho. Exatamente. Não. Só que tem a questão que a voz do Michael Hooker, que é o ator que fez o Yondu, é bem parecido com aquilo, cara. A voz é muito escrota. Sim, mas assim, ficou. Mas assim, é daquele jeito. É, ele é bem daquele jeito, não foge muito disso, não. Agora a voz do Ronan, ele no filme ele tem um vozeirão mesmo, cara. Assim, Sorg, merecia um Márcio Seixas ali? Ah, merecia, cara. Cara, merecia. Aí com ia certeza. Ficar foda, hein? Eu fui assistir dublado. Eu fui assistir dublado por causa dos meus filhos, né? Que eles foram comigo. E assim, a dublagem tá ótima. Eu não consigo guardar o nome do dublador, mas o cara que faz o Raccoon ficou do caralho, assim. Eu imagino o Bradley Cooper falando naquela velocidade, daquele jeito, com aquelas entonações, assim. E, cara, o dublador foi, assim, do caralho. O elenco de vozes tá muito bom, assim. Tem umas duas cenas que você vê uma certa deslizada aqui. Que a fala vai a frase e depois você vê o lábio dois segundos depois. Mas também é passável. Mas a voz do Ronan é um negócio que me incomodou, cara. Na hora que o Thanos fala, chama ele de garoto, boy, né? Você é só um garoto, você é só um menino, Dick, seu viadinho. Ele fala, você está me chamando de garoto, eu vou ver você. Cara, é muito escroto. É, tipo, o Thanos tem razão, cara. É, a voz dele. Cara, dá vontade de rir da cara. Dá vontade de rir do cara, sabe? Você não fica com medo, você acha engraçado. Mas assim, isso não é do filme, é do elenco de dublagem, mas é a galera que fosse dublado pode ir sem medo, que tá muito maneira. Legal. Então vamos lá, antes de finalizar, só queria falar dos pós-créditos. Primeira coisa, eu queria dizer que foda-se que o CG tava ruim. O Howard e o Pato é foda. Cara, aquilo ali não tava com cara de CG, não. Aquilo tava com cara de animatrônico. Tava muito texturizado, né? Sei lá. É, tava com cara de animatrônico aquilo. E duro, tava muito duro. Não, mas era CG assim. O que você ia falar, tinha... cara? Engraçado, não tinha expressão nenhuma, né, cara? É, ele tava meio duro mesmo. Bom, pessoal, de novo, eu queria dizer que a DC fez uma piada... A DC não, a Marvel fez uma piada pronta, porque convenhamos. Guardiões era uma piada pronta, ser um dos maiores sucessos do ano, e um filme que tem um cachorro astronauta, um pato de terno, um guaxinim de trabuco e uma árvore que fala com a voz do Vin Diesel. Uma única frase. Com uma única frase... Fez sucesso, coisa que a DC não consegue fazer com o Super-Homem. Cuidado, cuidado com os... Cuidado com os trutas que pega. O Trutaman tá rondando o nosso QG, então cuidado. Muito cuidado com os trutas grandes que colam no Deixa eu te fazer uma pergunta pra vocês. Olha só, eu não assisti o filme ainda. Eu não peguei o podcast dele nisso. Alguém, por acaso, viu o filme em 3D... E recomenda, acha que vale a pena, justifica? Não, cara, em nenhuma não, cena... Só tem uma cena que eu olhei pra minha esposa e falei, olha, essa cena deve ser legal no 3D. Que é aquela hora que eles entram na nave, tá tudo escuro. E o Groot faz aquelas luzinhas assim, sabe? Eu assisti em 3D. Eu assisti em 3D e por sinal eu não gosto, porque eu uso óculos, eu tenho que colocar óculos em cima do óculos, é um saco. Mas era a sessão que tinha dublado. É um saco. Cara, mas era a sessão que tinha dublado e tava com meus filhos e tal, mas tem assim, é bonito, tem aquela sensação de profundidade, mas eu não sei se em 2D tem tem algumas coisas que destacam, porra, tem a nave gigantesca, na hora que a nave do Ronan vai pro planeta lá, é muito legal, mas sinceramente eu acho que não tem necessidade nenhuma, cara, de boa mesmo. Não faz diferença não, até porque esse 3D do filme, ele é convertido, o filme ele é filmado normalmente em 2D, e depois por software ele é convertido em 3D, ou seja, não é artificial, não é câmera 3D. Não é o filme que é filmado em 3D igual o Alice do Tim Burton, né? Ele é convertido depois de pronto, né? É, via software. Tanto que na cena de créditos eu prestei atenção, tava lá os créditos da equipe responsável pela conversão em 3D. Ou seja, galera, perda de tempo e de dinheiro. Galera, antes da gente ir para as configurações de cenário, eu também lembrei de uma coisinha rápida. Vamos falar rapidinho de comentar por cima só alguns easter eggs. O que eu vi mais óbvio era o fato do colecionador ficar dentro da cabeça de um celestial. Não é. Certo? Ele tem um elfo negro, ele tem um Chitauri, né? Ele tem o Cosmo. Ele tem o Cosmo, o Pato, o Raul. O elfo negro. E aparentemente, o pai do Peter Quill era um Star-Lord original. Há controvérsias. Controvérsias. É o que é dito no filme, né? Falando que metade do DNA dele é alienígena e é de uma raça que ninguém sabe qual é. Mas não só isso, Nuco. É pelo seguinte, cara. Ele se chama de Star-Lord, certo? Se auto-intitula Star-Lord. No filme, a gente descobre que ele foi capturado para ser levado pro pai dele, que é um alienígena, whatever, tá? Ele tem, até então, aquele pacote da mãe que ele nunca tinha aberto. Então, ele não sabia o que estava escrito lá dentro. E a mãe chama ele de meu pequeno Star-Lord. Então, se ele é o pequeno Star-Lord dela, quem que é o Star-Lord grande? Ela não falaria à toa, né, cara? Ela não falaria à toa, exatamente. Pra mim, ela não falou isso por falar. Eu acho que ela... Eu acho que tem um background aí de que ela sabe que o pai era um alienígena, sabe que o pai era um tal de Star-Lord, e é isso. O inferno queria dizer que... Tem duas coisas aí. Primeiro, a fala da moribunda, da mãe dele moribunda. Que ela falou, literalmente, ele é um anjo. Anjo, você entende como um ser de luz. Né? Então não era um ET comum. Era meu filho, que isso fique claro. Era um ET. Já calma aí, deixa eu terminar. Cala a boca, Léo, porra. Porque... Ai, cale-se, você me deixa. Não! Essa é a primeira parte. A segunda parte é quando a Nova Prime falou que parte dele é terráqueo, mas parte dele é de uma raça muito antiga e muito poderosa a ponto de segurar a Joia do Infinito sem morrer. Ou seja, cara, duas coisas. Ou o pai dele é o Capitão Marvel, é uma possibilidade, ou a do Warlock. Nenhuma coisa nem outra. O pai dele é um anjo porque ele veio do céu. Não, simples, não necessariamente. Simples assim. Não. Inferno, não. Se ele viesse do céu e tivesse a cara do Yondu, ela não diria que ele é um anjo. Diria que ele é um punk de cara azul. Só que a raça dele é igual a humanos. Tanto que, apesar dele ser meio alienígena, a aparência dele é totalmente humana. Ele é de uma raça muito antiga, com aparência humana. Vocês já pararam da Shaxx de Bambi, já? Não terminei ainda. Eu tô terminando o meu. Cara, o Eunuco tá falando, o pessoal tá dando a Shaxx. O cara que começou dando pedido. Que ponto chegamos, né? Então. Não, mas assim, cara, o que eu enxerguei ali é... Ele é de uma raça alienígena muito antiga. Ele tem aparência humana, porque ele teve um filho com aparência humana, com uma humana. E assim, é isso. E ela chama ele de meu pequeno Star-Lord do nada. Ele se chama Star-Lord, mas até aquele ponto... Você não vê a mãe dele chamando ele assim. Ele só vê a mãe chamando ele dessa forma ali na carta. Entendeu? É por isso que eu acho que tem alguma coisa por trás. E se eu não me engano, aí o Anu vai me corrigir, esse Star-Lord dos quadrinhos hoje não é o primeiro Star-Lord, é? Não. Então, eu acho que tem essa. Que ele é filho de um Star-Lord original, assim. Mas, ó, ela deve... Vendo pela cronologia do filme, ela deve ter falado... Deveria chamar ele assim desde menorzinho. Você também. Porque ele se denomina Star-Lord. Não, e como é que ela... Sua... A teoria do Léo tá furada no sentido que a Nova Prime falou da raça antiga e poderosa. Se fosse o Star-Lord original, ele morreria se o Grau de Ordem Infinito. Não é? Olha só. Porque os Spartoi eram uma raça, assim, não eram super-heróis, super-humanos. Eles só eram... Imagina uma raça inteira de Capitães América. Era isso. É uma raça humanoide com habilidades físicas e mentais superiores ao que seriam os seres humanos. Agilidade aprimorada, resistência física, cura acelerada. Só isso. Tipo, olha só. Olha Inferno, só, eu não. Peraí, Grote, peraí. Inferno, eu não tô dizendo isso. o que eu tô dizendo, eu não tô dizendo que o Star-Lord é isso ou aquilo. Eu tô dizendo que ele pode sim ser dessa raça fodona e ainda ser o Star-Lord original, entendeu? Posso dar uma outra ideia bem simples? Já que ele é terráqueo, híbrido alienígena, ele pode muito bem ser um inumano. Posso dar a minha opinião agora? Vai, fala aí, Arlo. Você assistiu o filme? Não vou te zoar. Vai, fala. Posso dar uma opinião? Não. Falando de espécie. Pera aí, poderosa, deixa ele falar. Falando de espécie poderosa que poderia suportar, me vem à mente uma coisa: Eternos. Acho difícil, cara. Se fosse pra colocar uma raça alienígena assim no universo Marvel, eu acho mais provável que eles fossem arriscar os inumanos. Mas também não acho que o Peter Cruz seja meio inumano. Tá, deixa eu então. Enfim, fala. A vez do Sork. Não, é só que alguém falou do Star-Lord dos quadrinhos e tal. Essa nova, eu nunca tinha lido Guardiões antes dessa série nova do Bendis e do McNiven. Nessa série nova, o pai do Peter Quill é o rei do planeta, acho que Spartan, se não me engano, que é o planeta deles. É Spartoid. E ele é ele é além, assim, ele não é um ser daquele planeta normal, ele é além, ele é mais poderoso, tanto que ele faz parte do conclave lá dos alienígenas mais poderosos, que tem uma espécie da ninhada, tem a inteligência suprema lá dos Kree, não sei se é Kree, dos Kree, tem antes era o Odin, agora é a Freya, né, que é a mãe do Thor, que o Odin morreu, agora a Freya tá no lugar, e tem o pai do Peter Quill também, ele faz parte desse conclave dos alienígenas mais poderosos, um ser de cada espécie que é mais poderoso, que por consequência é o líder deles, é o representante celestial, o representante espacial, e o pai do Peter Quill tá nessa, ele é um representante desse planeta, e você vê que ele tá pau a pau com seres, tipo a Freya, com deuses, assim, entre aspas. Então pode ser que o Peter Quill... Ele tem uma parte desse poder do pai dele, tanto que ele consegue segurar a Joia do Infinito, enfim. Acho possível, acho justo. Bom, que foi a melhor teoria até agora. É justo. Mas pra mim ele ainda se chama, ainda se auto-intitulado Star-Lord também. Mas, vamos seguir, já tem bem mais de uma hora de podcast. Configurações finais, faça os seus últimos comentários a respeito do filme, começando com o Groot. Groot, o que você quer comentar a respeito do filme? Ó, eu ainda não assisti o filme, porém... Ah, tchau, Groot. Próximo! Puta, ele falar, Groot. Ai, de falar, deixa... eu sou Groot, né, cara? Deixa o estagiário falar, cara. Eu vou falar. Fala aí, cara. Não, olha só, eu ainda não assisti o filme, porém a expectativa é a seguinte, esse filme do Guardiões da Galáxia, ele tem tudo pra introduzir, introduzir o universo cósmico da Marvel, entendeu? Vai ser um palco pra muita coisa ainda vai ser, a gente ainda vai descobrir ao decorrer do filme, com o filme, talvez. E a minha expectativa é muito grande pra poder ver o filme e ver o que vai render disso daí. Cara, baixe a sua expectativa só pra você ser melhor surpreendido antes de assistir o filme. Eu chamaria o Inferno, mas o Inferno caiu, se fudeu. Então o Dadá vai fazer a configuração final dele. Só pra falar que é um filme muito legal, divertido. Você não precisa saber da história, dos quadrinhos, pra você entender o filme. Você não precisa ter assistido um filme da Marvel. Não, nada. Você pode ir no cinema só assistir esse filme que você vai entender tudo. Se você não quiser assistir o segundo filme, não vai fazer diferença nenhuma, porque ele é fechado. É claro que se você assistir o segundo filme, você vai entender coisas, mas se você não quiser assistir o segundo... Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele é fechado. Ele é fechadinho, tem começo, meio e fim, né? Exatamente, se você não quer assistir o segundo filme, você não precisa, você não vai perder nada, assim, né? É divertido, foda, só isso. Muito bom, Sorg? Cara, o Léo colocou no Facebook, sexta, sábado, não sei, que... Tem aquilo de você assistir o filme e lembrar de ser um menino e tal. E realmente, esse filme, pra quem tem mais de 30, é muito carregado no saudosismo. Na época que a Globo passava bons programas dia de domingo, tinha a matinê de desenho, depois tinha o filme, tinha MacGyver e tal. Foi nessas que eu assisti pela primeira vez, eu devia ter uns 4, 5 anos, Guerra nas Estrelas. E o Léo falou disso, da gente conversando antes, e realmente tem disso. Assim, você assistir um filme legal, não é o marco do cinema, é um filme muito legal, com personagens muito legais. E, cara, o Inferno levou o filho dele, o Dadá, não sei se o que levei levou. Desculpa te interromper, Sorg, mas a Vitória não queria minha filha não queria assistir esse filme, que ela acha que é filme de menino, ela não deve assistir. Ela se amarrou, cara. É, o King levou o filho dele, eu fui com meus dois mais velhos, assim, e o sentimento, eu acho que... Eu já falei do teu, caralho, você caiu. É que eu não vi que tinha caído, porra. Tá bom, cala a boca, Inferno, sai, prossiga. Cala a boca, Inferno. Então, e tem isso, sabe, eu acho que o sentimento é o mesmo, assim, quando eu assisti a Guerra nas Estrelas no domingo com meu pai junto e tal... É, pra gente que agora tem mais de 30 e tem filhos, eu acho que a sensação tá sendo a mesma, assim, de eu poder levar meus filhos pra ver um puta filme legal, e aí eles vão crescer e ser nerds idiotas igual a gente é hoje, falando que quando eu era moleque eu assisti Guardiões das Galáxias, sabe? É muito foda, cara. E é um filme legal, muito, muito legal, assim, não espera um clássico do cinema, aí vai vir o JJ falando que ah, é um filme padrão Marvel, mimimi, nos comentários. Cara, sim, é um filme padrão Marvel, mas é um filme padrão Marvel muito legal, cara, muito mesmo. Eu não... Bom, todo mundo já falou o que eu ia falar, então eu vou falar agora pra concorrência, porque nós somos um site de padrão internacional, somos relevantes, Hollywood nos escuta. Essa aqui vai pro senhor Zack Snyder. Cuidado, não faça um bom, não faça um bom filme. Não faça um épico. Não faça um filme pra ser lendário. Faz um filme divertido. Não faça um filme elegante. Coloca um super-homem heróico. Coloca um Batman sagaz e inteligente. Coloca um Lex Luthor maquiavélico. Coloca uma Mulher Maravilha combativa. Faz um filme bom. Tu tem três personagens que são ícones. Porque, sem sacanagem, tipo, eu tô cansado das piadinhas. Eu não aguento mais repetir as mesmas piadas de que o Batman e o Super-Homem e a Mulher Maravilha vão apanhar de um guaxinim de trabuco. Faz um filme bom, por favor. Eu quero ver um filme do Super-Homem e do Batman foda. Eu quero. Por favor. Só isso. Concordo com o senhor. Inferno, acrescente. Sobre o Guardião da Galáxia, vou botar aqui a opinião abalizada do profundo conhecedor que adorou o filme. Fala, filha, o que você achou do filme? É, quando o cara segurou aquela pedra que podia matar qualquer pessoa, mas não podia matar ele, porque o pai era de outro planeta e a mãe era da Terra. Isso, você gostou do filme? Sim, adorei. É, legal, filho. Viu? É isso, gente. Uma criança de 8 anos. Fecha o bike. Vai lembrar desse... Fecha o bike. Uma criança de 8 anos que vai lembrar desse filme pro resto da vida. Acho que é isso que vale a pena. Não precisa ser elegante nem visionário. Basta fazer coisas bonitas, bem feitas, sabe? É, marcou a vida dessa criança. E é isso que importa. Cara, eu volto naquilo que eu tinha comentado. Agora quem caiu foi o Brute. Dada, pega um vaso pra quem aqui. Só plantar, Brute. Bota uma muda dele lá. Cara, assim... isso que o Sorg falou é verdade. Esse filme, pra gente que é mais velhaco, ele pegou muito pela nostalgia. Ele tem aquela vibe de filme de grandes aventuras dos anos 70 e 80, que a gente não vê mais grandes aventuras assim, cara. Então eu realmente eu me senti, de novo, eu já falei isso, eu vou insistir, eu me senti como uma criança lá em 1977 vendo Star Wars pela primeira vez e ficando deslumbrada. Cara, eu cheguei a ficar emocionado por isso no filme. Não porque o filme teve um momento emotivo, e teve pra caralho, mas não por isso, alguma coisa assim. Mas, cara, ele me pegou por esse lado, velho. Eu era uma criança de novo, vendo uma aventura foda, entendeu? E, cara, isso não tem preço, não tem preço mesmo. Não é um marco do cinema, não é nada disso, mas... É assim, o que todos nós falamos é um filme legal, muito legal. Essa é a palavra, é um filme legal demais. E todos, acho que todo mundo concorda que os filmes da Marvel, em geral, eles são razoavelmente esquecíveis, né? Eles podem ser muito legais, mas eles são meio que esquecíveis. Cara, esse não vai ser, né? Porque ele me pegou por esse lado. É muito bom, muito legal mesmo. Antes de terminar... Eu posso Fala. Eu posso falar uma coisa... Pra zoar o Struta. O Struta desse Neco, que me perdoe, mas porra, não dá pra fazer o filme tendo protagonista uma mulher. bom, Gamora, acaba a conversa. Não dá pra fazer um filme em que o personagem principal é um CG, Groot, né? Daria pra fazer um Monstro do Pântano maravilhoso, mas não, não querem. Aí a Marvel faz e bota o Groot. Não dá pra fazer um filme com os heróis juntos, muita coisa junta. Bom, Guardiões é o quê? 5 ou 6? 6, né? É, 5, né? Mas enfim, Vingadores também. Cara, não tem desculpa. O que falta é culhão. Chegar, dizer, e correr riscos. Mas quem não quer correr risco, cara, bota, faz qualquer filme meia boca e bota o no meio, porque é sucesso garantido. É isso. E se vocês querem se contentar com isso, azar de vocês. De novo, cara, esse filme era uma piada pronta. Era um desastre pedindo pra acontecer. E olha só o que saiu. E é que eu acho muito difícil que isso aconteça. Mas eles têm um novo Star Wars na mão. Eles não têm nada que se compare. Outros estudos não têm nada que se compare. Todos os outros filmes de herói têm algo que se compare. Hoje, em termos de franquia, não tem nada que se compare a Guardiões da Galáxia. Eles estão sem concorrência. É simples assim. Dadá! É, deixa eu. Eu queria falar perguntar uma coisa pra vocês. É, em quesito diversão, cara, de 0 a 10, quanto que vocês dão pra esse filme? Diversão. Ah, 10. 8. Cara, eu dou 10. Eu dou 10 porque eu me engajei com pipoca, porque eu ri pra caralho, porque eu tava olhando pro lado, vendo as crianças felizes. Não era aquela sala de cinema com criança gritando, não é criança. Rindo na hora que tinha que rir, gritava na hora que tinha que gritar. Todo mundo meio que empolgado com a película. Então eu dou 10, né? Cara, eu só não dou 10 porque não tinha mulher pelada. Se tivesse mulher pelada, eu dava 10. Eu vou dar 10 também, porque diferente de Vingadores, minha filha não deu as costas pro cinema enquanto assistia. Ela deu risada, ela gostou muito. E eu me diverti muito com esse filme, cara. Filme mais divertido que Vingadores. Em termos de... Ah, não tenho dúvida. E a proposta é essa mesma, né? Então, pros decenecos que gostam de falar que Vingadores é um filme cheio de falhas, sim, Vingadores é um filme cheio de falhas. E Guardião das Galáxias tem metade das falhas e o dobro da qualidade de Vingadores. Fiquem felizes. Existe um filme de super-heróis melhor do que Vingadores. Fiquem tristes. Continua sendo da Marvel. Muito bom. Se foda os decenecos. Dadá! Pois não. Eu posso falar o que eu escrevi? Não, melhor não, né? Não, melhor não. Não. Cala a boca. Dadá! Caralho, fudeu. Inferno, mudo. Dadá! Se os trutas grandes quiserem colar no Facebook, como é que eles fazem? facebook.com/bairredosenxutos. E se eles quiserem, e se os trutas grandes quiserem mandar um e-mail pra gente? Ah, essa é fácil, Léo. É obairredosenxutos@gmail.com. E o que que os trutas devem mandar nos e-mails? Os trutas podem mandar... Ameaça de morte. Pra gente receber muito a partir de agora. Posts, resenhas, desenhos... qualquer coisa que eles gostariam de ver no nosso site lá, vai seguir nossa avaliação. Iscas de peixe, escamas. Fotos de mulheres. Referência bancária. Fotos de lingerie day. Fiquem à vontade. Muito bom. Algum de vocês, meus queridos grandes trutas, tem algo mais a acrescentar? Eu tenho. Diga. Chocolate de cu, chupa DC! Chupa! Aquaman! Aquaman também, isso. Aquaman de BH, chupa! Léo Box, não... chupa! Eu vou sair desse site, só tem Marvel. Eu cansei de apoiar. Chega! Léo Box.